Penso que a minha alma é livre, então decido com quem convivo. Quanto mais pessoas ao meu redor, mais difícil os amigos. Cê pensa que é fácil, cê pensa que é fácil um amigo. Cê pensa que é fácil, cê pensa que é. Em fase no fácil, a presa tá fácil. Vamos ver se elas têm coragem de me expulsar do Uno, de tomar meu drink puro. Se por acaso eu me provar inseguro, ela fala mal do meu som, do meu trampo, chaveco, mano, do meu grupo. Pra onde vai, da onde vem? Ideia segue além, e um crime estilo zen. A máquina do bem proceder e leva esse rap pra você. Pra onde vai, da onde vem? Ideia segue além, o crime estilo zen. A máquina do bem proceder e leva esse rap pra você. Cadê o cachê? Pra levar esse rap pra você. Cadê o cachê? Cadê o cachê? Fenômeno, nunca fui bom sem seu tive. Eu me contive, eu senti seu sarcasmo. Me expus ao máximo, ninguém notou e nem chamou de clássico. Como num passe de mágica, aumento o passe do mágico. Que um dia deu sustento até o castelo tão frágil. Deixa pra lá. Foco na minha atenção, me doam doenças, me vendem remédios. Até mesmo os que eu venero ofereceram o que eu não quero. Até mesmo alguns da quebrada que se propuseram a fazer rap, confundiram cocaína com sucesso e nunca saíram do zero. Frenético, sem freio, freestyle, frentiço. Os amigos evita, mãe aflito, o time pede. É melhor rever o critério. São tempos de mudança, sobressai o abençoado. Protagonista de um filme trágico, carrasco, nunca vai esquecer o machado. Ando cortando laço, subindo médias, meu sangue tá frio há um tempo, entenda. Cada dia que passa, suporto mais a perda. O que a minha vida faço é confundir trabalho e família na certa. É melhor ser aconchegante igual uma sala sem mobília, emotivo como uma pedra. Ele só observa e faz o grampo. Marreta né, orgulho ainda mais pro falso santo. Em suma, otário acha que o certo é essa merda. Recicla a ideia pros não vão, absorve, se acostuma. Cusão, não, hoje é semequetrefe, eu juntei pouco cash. Da massa só tem chefe, eu preparo se serve. Sem farsa, meu parça, a estrada de tracks gravadas. 300 madrugadas secadas a pé. Mas não somente, ainda tem gente que diz: os moleques são pra frente, eu fretei porque quis. No nosso rap é muito crente, a mensagem é consciente. Mas tem pouco torcedor, minha legião de juiz. Como ousam, são possagrados, reis consagrados. Com briga na antiga, era pá que brigue presente. Lamari, diga, liga. Em 30 anos se aprende um pouco da vida. Não confie, se desconfie de quem muito duvida. Da onde vai, da onde vem? Ideia segue além, e um crime estilo zen. A máquina do bem proceder, que leva esse rap pra você. Pra onde vai, da onde vem? Ideia segue além, o crime estilo zen. A máquina do bem proceder, e leva esse rap pra você. Cadê o cachê? Pra levar esse rap pra você. Cadê o cachê? Cadê o cachê? Sem nada concreto, meu mano disfarça. Elogio da farsa, me confunde sem nada por perto. Estilo revolta, ouvindo seu blá blá blá. Olhando no olho da presença que me escuta, que me questiona e tudo se impressiona. Converso com alguém, mas já nem sei do motivo das falas malhas que me ofendem. Não tô nem aí se em mim você vai ou não confiar. Eu duvido sim do meu direito de duvidar. E agora duvido do que chega fácil demais, farto demais. Eu pego o sorriso, pego os olhares, pego seu gesto, seu manifesto. Eu desconfio, é simpatia demais. Dias atrás me tirou de otário. Muita simpatia lá na casa do caralho. Eu vou brincar de me tá levado do meu parceiro do começo. Cê sabe quem? Tá na moda e me tá levada, não tá? Tô brincando também. Até que de flow você brincar, mas se poder de herói sem cabo em São Paulo é fazer neném, tudo bem, mas não vem que não tem. Da onde vai, da onde vem? Ideia segue além, o crime estilo zen. A máquina do bem proceder e leva esse rap pra você. Da onde vai, da onde vem? Ideia segue além, o crime estilo zen. A máquina do bem proceder e leva esse rap pra você. Cadê o cachê? Antigamente meu irmão que elogiava intensamente meus versos, hoje me dá um simples apelido. Cheio de ego. Saiba vagabundo, eu não curtivo, eu compartilho. Eu compartilho. Saiba vagabundo, eu não curtivo, eu compartilho. Eu compartilho.